anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Sprint Cup para falar um pouco. Ele aconteceu na Cobalt 400, uma corrida bem diferente da, Xfinity Series, né? Onde tivemos aí muita movimentação na pista, muita troca de posição. Realmente uma corrida bem diferente da Xfinity Series. Então, uma grande corrida aí. Já começando a falar do vencedor, o vencedor foi o Brad Keselowski. Keselowski aí agora somou a sua 18ª vitória na Sprint Cup. Se eu não me engano, a sua primeira em Atlanta. Se não me falha, perdão, Las Vegas, a sua primeira em Las Vegas. Se não me falha. Ah, não, ele venceu em 2014 em Las Vegas, isso mesmo. Ele foi um dos. Ele quebrou aí, né, o tabu aí de 9. Nas últimas 7 corridas, tivemos 7 pilotos diferentes vencendo aí. Ele quebrou esse tabu aí, vencendo de novo aí. Agora temos apenas 2 vencedores em 3 anos de corrida. 2014 foi ele que venceu. Então, segunda vitória aí do Keselowski nessa pista em Las Vegas. Com certeza uma grande corrida do Keselowski, né? Ele praticamente sobreviver no final da corrida. Estava com pneus mais novos aí. Deu um aperto, um calor no Joe Logano, porque o Kyle Busch não teria condições, né, de manter a liderança da corrida. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E o Keselowski foi oportunista aí, deixou o Joe Logano para trás e foi embora, foi buscar a vitória de forma muito fácil. Ele engoliu o Kyle Busch, né, por ter um equipamento bem melhor aí, pneus mais novos, e claro, assumiu a liderança da corrida no finalzinho e não perdeu mais a liderança e recebeu a bandeira quadriculada. Parabéns ao Keselowski, 18ª vitória dele na Sprint Cup, uma grande corrida aí, e é o terceiro piloto a garantir vaga para o Chase. Só reforçando também, pessoal, em 2016 e até agora, tivemos 3 corridas, 3 vencedores diferentes. O segundo colocado foi o Joe Logano. Joe Logano que vem de um 12º colocado, uma corrida azarada, vamos dizer assim, né? Vamos colocar aí. Em Atlanta, foi o 12º colocado lá e agora repete, né, um bom resultado como teve em Daytona, né? Foi o segundo colocado aí. Só para lembrar vocês, nessa corrida de Las Vegas, largou em segundo, terminou em segundo. Então, parabéns aí ao Joe Logano. Vamos falar aqui do Jimmy Johnson. Jimmy Johnson também, que chegou a liderar algumas voltas aí. Só para reforçar, pessoal, o Joe Logano liderou 70 voltas, tá? O Jimmy Johnson liderou 76 voltas, ele que mostrou aí, quis dar as caras aí na vitória aí. No finalzinho, talvez o track position deixou ele um pouco para trás. Ele não conseguiu avançar tanto assim. Mas conseguiu essa terceira posição no finish line, né? Nos últimos centímetros aí, tomou a posição do Kyle Busch, onde o Kyle Busch foi o quarto colocado. Jimmy Johnson, Jimmy Johnson, o terceiro colocado, continua fazendo grande resultado aí. Ele já tem vaga no Chase por vencer a corrida passada em Las Vegas. Parabéns ao Jimmy Johnson aí, o segundo top 5, né, em 2016, o segundo top 10 para ele. O Kyle Busch foi o quarto colocado. O Kyle Busch estava assim, quase que dando tudo certo para ele vencer, mas no final, por falta de pneu, acabou sendo o quarto colocado. O Kyle Busch está impossível na Xfinity Series também. E na Sprint Cup, aí, o Kyle Busch, ele foi o quarto colocado. Agora são 2 terceiros lugares e 1 quarto lugar. Ou seja, 3 corridas, 3 top 5 para o piloto de Las Vegas. O Austin Dillon, pessoal. Austin Dillon que melhorou muito o rendimento dele esse ano aí. Foi o quinto colocado. Ele fechou o top 5 aí, o Austin Dillon. Eu penso que o Austin Dillon teve que, ou não sei se ele acordou, se a equipe melhorou, a Research Shields como um todo melhorou, porque só foi chegar o Chase Elliott e o Ryan Blaney chegar que ele falou tipo, pera aí que agora eu preciso andar, agora eu preciso mostrar meu talento aí, porque senão eu vou ficar para trás. E fez até agora 3 grandes corridas, né, o Austin Dillon aí. até o momento, top 5 para ele. Ele que terminou à frente dos dois, né? Tanto do Ryan Blaney como o Chase Elliott. O Chase Elliott teve por um acidente, acabou terminando a corrida bem atrás, mesmo o Chase Elliott até foi o 38º colocado, infelizmente não conseguiu fazer nada, mas o Chase Elliott, enquanto esteve na pista, andou muito bem, sólido no top 10. Parabéns ao Austin Dillon, fechando o top 5, foi o 5º colocado, né? E o 6º colocado, claro, o Ryan Blaney, fazendo um grande trabalho com o carro número 21 aí da Wood Brothers, né? Parabéns ao Ryan Blaney aí. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, que posição que ele foi em... Isso, aqui, isso mesmo. Ele foi o 19º colocado em Daytona e 25º em Atlanta. Até muitos aí comentaram que será que é tudo isso? Será que é? Será que não é? O Ryan Blaney em Atlanta teve problemas. Ele acabou pegando um acidente lá, se não me engano. Acabou acontecendo alguma coisa com ele aí. Sobrou algo para ele. Foi punido, algo assim, né? E acabou terminando em 25º. Agora ele conseguiu fazer uma boa corrida. Foi o top 5, o nosso amigo Ryan Blaney. Ryan Blaney, eu que, assim, teoricamente, basicamente, aí eu torço muito por ele, gosto muito do Ryan Blaney. Só para posicionar os senhores aqui, ele fez uma corrida muito sólida dentro do top 10, tá, pessoal? Não foi aquela corrida, tipo, um azar de corrida, não. Ele andou muito bem no top 10 aí, né? E só na volta número 180 ele caiu fora, ele ficou em 12º, na volta 210 também foi 11º. O resto, desde a volta 45, dentro do top 10. Então foi uma corrida bem sólida dele aí, para ninguém falar que, ah, foi sem querer. Não, não foi não, foi trabalho mesmo. O Kevin Harvick, que foi o 7º colocado, mais uma grande corrida do Kevin Harvick, que continua impulsivo como em 2015, né? Todas as corridas aí do início do ano aí, dentro do top 10. O Daniel Ryan Jr. foi o 8º colocado, fez uma corrida de recuperação, grande corrida do Daniel Ryan Jr., parabéns a ele. O Kurt Busch, que teve problemas, acabou sendo penalizado aí, o Kurt Busch, e ele caiu lá pro final do pelotão, né? O Kurt Busch aí foi velocidade nos pits, mas ele conseguiu recuperar as voltas, foi recuperando e conseguiu um bom e excelente aí 9ª posição para ele. Parabéns ao Kurt Busch. Eu até preciso dar uma olhadinha aqui nos números do Kurt Busch. Todas as corridas agora dentro do top 5 finalizadas, perdão, dentro do top 10, uma dentro do top 5 aí, finalizadas em 2016. Então, parabéns ao Kurt Busch aí pelo o seu top 10, né? E fechando aqui, passando a regra no top 10, o Casey Kane. Parabéns ao Casey Kane aí, que encerrou dentro do top 10, primeiro top 10 dele em 2016. E vocês estão escutando a Pietra brincar com a minha esposa, normal, tá? Bom, esse aí foi um raio-x do top 10, pessoal. O Mike Truex Jr. infelizmente ficou na portinha ali, foi o 11º colocado. Rick Stenhouse Jr. mais uma grande corrida dele, andando muito bem nesse começo de ano aí, foi o 12º. Ryan Newman também, 13º. Eddie Mendick foi 14º. Paul Manor, o 15º. O Jim McMurray foi o 16º. Trevor Bayne foi o 17º. Edwards e Hanley e Greg B foi fechando o top 20. Bom, pessoal, esse aí foi mais ou menos o resultado final da corrida, né? Foi uma passada rápida aí em alguns pilotos aí. Só para falar aqui para vocês, o Rick Senhouse Jr. foi o 10º colocado semana passada em Atlanta. E agora ele, como já falei, foi 12º, fazendo aí uma boa corrida, né? Sendo o carro mais forte da Jack Roush aí, teoricamente por questões de experiência, talvez seria, né? Teria que ser o Greg Biffle e não o Rick Stenhouse Jr. Mas enfim, o Rick Stenhouse Jr. também não é qualquer um, o cara é bicampeão da Xfinity Series. Bom, números da corrida, tivemos a corrida com duração de 2 horas e 53 minutos, tivemos 6 bandeiras amarelas, a margem de vitória foi de 0.6 e tivemos 20 trocas de liderança. Isso explica como a corrida foi muito boa. No comecinho, né, para relembrar também um pouquinho, a corrida começou atrasada devido à chuva, choveu, chuviscou, molhou a pista e a corrida começou cerca de 1 hora atrasada, mas aconteceu de forma normal. Tivemos também uma certa neblina aí de poeira, nem foi uma neblina tão forte. Tivemos a neblina da chuva, depois foi uma tempestade de areia, né, que deixou a visão completamente minimizada aí devido a essa chuva aí de... Não, a chuva não, né? Devido à tempestade de areia aí. Lembrando que ali pertinho que não falta é areia. No circuito de Las Vegas. Então tivemos aí na volta número 32 a Competition Flag. Depois tivemos detrito na pista. Na volta número 179, detrito na pista. Depois tivemos um incidente entre o Kyle Larson e o Adrian Amendinga na curva 2. Depois tivemos um incidente entre o Wagon Smith e o Kyle Larson. E na volta número 226... né, o Carl Edwards, o Matt Kenseth, o Chase Elliott e o 41 Kurt Busch aí com problemas aí na volta 226. Essas aí foram as bandeiras amarelas da Cobalt 400. Para falar um pouquinho aqui da corrida aqui, tá, pessoal, do campeonato, né? Já vamos passar aqui pro campeonato aqui. Eu ia falar do pit crew aqui, vou falar. Porque é bem interessante aqui, um dos pilotos que mais teve sucesso nos pits aí, né, foi o Kyle Busch, o Kevin Harvick, o Denny Hamlin, o Rick Senna, o Jimmy Johnson. Esses times aí trabalharam muito bem, conseguiram excelentes tempos aí, né? O time do Kyle Busch, por exemplo, foi de 38.7 de média. Esse é o tempo total, tá, pessoal? Na hora que ele entra no pit, até a hora que ele sai, faz todo o trabalho de pit aí. Um bom trabalho pro time do Kyle Busch aí. O Kevin Harvick também, 38.8. O time do Denny Hamlin, 38.9. E como sempre, a Gibbs com bons números nos pit stops aí. Bom, outros números aqui de punições aqui, né? Tivemos aí também o Austin Dillon foi punido, né, por excesso de velocidade. O Rick Senna Jr. também foi punido. O Greg Biffle foi punido. O Kyle Larson foi punido também. O próprio Brad Keselowski aí também foi punido, mas ele foi punido durante uma bandeira amarela e ele relargou no fim do pelotão, né? Então não teve menores danos aí, mas depois no final ele conseguiu reverter a situação da história aí. Depois também tivemos aí o Kyle Larson punido de novo. Não, o Kyle Larson não foi punido não. O Kyle Larson, ele entrou para fazer o reparo no carro quando estava em bandeira amarela, quando ele sofreu um incidente lá com o Regan Smith. Essa aí, pessoal, foi basicamente a corrida, né? Campeonato, como eu sempre falo agora, né? Hoje em dia o campeonato da Speed Cup aí não tem muita importância os pontos, e sim quem venceu, né? Porque basicamente aí todos os pilotos que vão para o Chase avançam aí, geralmente dos 16, pelo menos 10 ou 12 vence. Eu sempre torço para que isso aconteça, torço para que vença os 16. Então temos aí o Kyle Busch é o líder do campeonato, Jimmy Johnson é o segundo, Kevin Harvick é o terceiro, Joey Logan no quarto, Kurt Busch, Brad Keselowski, Kyle Edwards, Denny Hamlin, Austin Dillon, Matt Truex Jr. e Rick Senhouse Jr. E o Denhouse Jr. é o 12º, Casey Kane, Ryan Blaney, Eric Mirola e o Jamie McMurray. Esses seriam hoje os classificados para o Chase, caso começasse nesse final de semana. Mas não é isso que acontece. Classificado até agora é Jimmy Johnson, o Brad Keselowski, que é o sexto colocado, Jimmy Johnson é o terceiro, perdão, o segundo, e o Denny Hamlin, que é o oitavo colocado na tabela de posições aí. Esses três aí teriam vaga garantida para o Chase de 2016, né? E claro que muitos pilotos vão vencer, e esse número aí de pilotos que vão por vitória para o Chase vai aumentar. Bom, pessoal, basicamente é isso aí, né? A corrida muito boa da Sprint Cup. Na Xfinity Series foi mais tranquilo um pouco, né? Quem não assistiu, eu acho que vale a pena assistir, principalmente caso não queira assistir toda a corrida, assista o compacto que tem lá no site da NASCAR, NASCAR.com, e vocês vão ficar por dentro do que aconteceu. Só reforçando que na quinta-feira, toda quinta-feira agora, a Record News passa aquele compacto de 40 minutos no canal da Record News aí. Discutimos no podcast aí, na edição número 100, né? Ela é aberta para a cidade, para a Grande São Paulo aí, na cidade de São Paulo, mas para o resto do estado é via cabo ou TV por assinatura, principalmente para o resto do Brasil aí, creio que com certeza, tirando as capitais, né, que deva ter aí o sinal aberto aí, tirando as capitais, o resto é pessoalmente pela TV por assinatura aí mesmo. Então, pessoal, vou ficando por aqui pelo bloco da Sprint Cup. Eu volto daqui a pouco com as perguntas e as minhas, né, apostas para o final de semana em Phoenix. Até logo, pessoal.